igreja fique ligada, que algo vai acontecer. O anjo do Senhor passeia, procurando a candeia que deixou de acender. Joga água, joga água, joga água, quem duvida. Esse fogo não é meu, esse fogo vem de Deus pra queimar na sua vida. Examine o seu altar e prepare a botija, porque hoje o azeite desce e o fogo que aquece vai queimar o seu altar. Tem azeite na botija, muito fogo no altar. O candeeiro não apaga, queima continuamente, nunca mais se apagará. Tem azeite na botija, muita lenha pra queimar. Se a igreja se ligar, verá que o Deus que é fogo se agradou desse altar. O azeite é unção, fogo é renovação, derramado do Espírito, abundante, ressarcido, dividido a cada irmão. Joga água, joga água, joga água, quem quiser. Pode o altar estar molhado, fogo que queima o pecado, lambe a água que tiver. Examine o seu altar e prepare a botija, porque hoje o azeite desce e o fogo que aquece vai queimar o seu altar. Tem azeite na botija, muito fogo no altar. O candeeiro não apaga, queima continuamente, nunca mais se apagará. Tem azeite na botija, muita lenha pra queimar. Se a igreja se ligar, verá que o Deus que é fogo se agradou desse altar. Muito fogo no altar, o candeeiro não apaga, queima continuamente, nunca mais se apagará. Tem azeite na botija, muita lenha pra queimar. Se a igreja se ligar, verá que o Deus que é fogo se agradou desse altar. Tem azeite na botija, muito fogo no altar, o candeeiro não apaga, queima continuamente, nunca mais se apagará. Tem azeite na botija, muita lenha pra queimar. Se a igreja se ligar, verá que o Deus que é fogo se agradou nesse altar.